Seção 6 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Distante Melodia, por Mário de Sá Carneiro. Num sonho de íris, morto a ouro e brasa, vem-me lembranças doutro tempo azul, que me oscilava entre véus de tule, um tempo esguio e leve, um tempo asa. Então, os meus sentimentos eram cores, nasciam num jardim as minhas ânsias. Havia na minha alma outras distâncias, distâncias que o segui-las era flores. Caía ouro se pensava estrelas, o luar batia sobre o meu aliar-me. Noites lagoas, como éreis belas, sob terraços lis, de recordar-me. Idade, acorde, dinter, sonho e lua, onde as horas corriam sempre jade, onde a neblina era uma saudade e a luz anseios de princesa nua. Balaústres de som, arcos de amar, pontes de brilho, ogivas de perfume, domínio inexprimível, dópio e lume, que nunca mais em cor hei de habitar. Tapetes doutras Pérsias mais oriente, cortinados de Chinas mais marfim, áureos templos de ritos de cetim, fontes correndo sombra mansamente, zimbórios pateons de nostalgias, catedrais de ser eu por sobre o mar, escadas de honra, escadas só ao ar, novas Bizâncios alma, outras Turquias, lembranças fluidas, cinzas de brocado, e realidade anil que em mim ondeia, ao meu redor eu sou rei exilado, vagabundo de um sonho de sereia. Paris, 1914, junho 30. Fim da seção 6.